E a seresta continua, Zé da Veia, cubindo o teclado. E o nome da música é Rapariga Nota 10. Essa vai pra todo proxote, pra toda a galera que come água. Arrou! Hoje é sexta-feira, final de semana, eu vou sair para brincar. Num bar da divina, eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar. A sociedade me rejeita, a socialite também não gosta de mim. Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim. Vai. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou na esquina 10. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta com os pinadelos, sei lá, no bar da Ana ou na esquina 10. A melhor coisa que há, se encher o carro de rapariga, esquecendo dos problemas e das intrigas, cantar a noite por aí de bar em bar. Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar. Vou amanhecer doido na gandaia e comer água lá em Léo do Bar. Vou amanhecer doido e invocado e comer água lá em Léo do Bar. De cima. Rapariga é gente fina, rapariga para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou na esquina 10. Rapariga é gente fina, rapariga para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta no bar da cigana ou na esquina 10. Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou na esquina 10. Ai, gostosa. E vai pra aqueles cabra que bebe cachaça e doida. Pega a rapariga, enche o carro de